Eli, chega aí pra gente cantar um partido alto aí. Vamos lá, meu compadre. Vamos fazer uma primeira aí. Pra ficar bonito. Não, vamos aproveitar que a cozinha tá beleza. Minha musa inspiradora, minha fé, minha paixão, alegria duradoura, sempre no meu coração. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Tem os olhos azuis da água da mágoa que me consome. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Não se deve ser ingrato, cuspe no prato que come, mas hei de guardar. Alegria duradoura, sempre no meu coração. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Fala, Denis. Se não fosse a tua ajuda, eu morreria de fome. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Eu hei de guardar teu nome, eu hei de guardar. Diz aí, papadinho. Vou te levar pro altar, minha preta, te dar o meu sobrenome, mas hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome, hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome, hei de guardar teu nome, eu hei de guardar teu nome. Vamos dar esse pagode aí, compadre. Vamos, compadre, vamos lá pro sereno. Essa noite eu vou te deixar no poderei te dar banho de água de cheiro embaixo do chuveiro pra te perfumar. Eu quero que te quero, quero dançando mulher e um samba canção. O que eu não quero é ouvir lero lero, porque eu não tolero essa malcriação. Macumbeira aí, compadre. Vamos lá. A macumba da negra.